puxar acionamento 2-2-2-4, 2-2-2-2. Oito da passarela. 2228, posição 06, posição 06 do parte 3. Autorizado, chame pronto pro táxi. Chame o táxi. E vocês não estão voltando mais pro Salvador então não? É só amanhã cedo, tia. Amanhã. Ah, tá legal, obrigado. Voo 9250, chame o centro Recife, frequência 1-2005, alterne 2545. 2005-2545. Noite da 3600, identifique, chegada Mari, desce e mantenha o nível de voo 050, 3600. Antena 0, Rio 9810. Passageiro 2228, 5 horas de autonomia, 46 a bordo, alterna Salvador para o táxi. 4 e meia a bordo, 5 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. 4 e meia a bordo, Salvador, 5 horas de autonomia. Isso. Livre táxi, ponto de espera 1-0, via Índia Alfa, passageiro 2228. Índia Alfa, ponto de espera 2228. Salvador, muito boa noite, Oceaner 6212, lembrando. Livre táxi até o pátio 3, Oceaner 6212. Oceaner 6212, livre táxi, pátio 3. Livre pátio 3, até 6212. Voo 1-1-3-4, voe direto Maceió. Direto Maceió, voo 1-1-3-4. Voo 1-0-9-8, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado localizador. Altímetro do 1-0-1-3. 2000-3, chamarem LS, 1-0-9-8. Tá 3600, tá autorizado até 3000 pés, a gente é altímetro do 1-0-1-3. 3000 pés, ajustado 1-0-1-3. Farei 2-2-8 e mantenho no zero. 9890, decolado aos 57, controle 1208. 1208, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Via 9810, subida da El Leda, a sua escuta. Boa noite, Rio 9810, contato radar, suba e mantenha nível 340, curva direita e voe da El da presente. Fala 340, da El da presente, Via 9810. Temos aqui no sistema posição 01 do parte 3. Ah, já passou, espera a demora chegar, estou suspeito ao 02. O senhor tem condições de fazer uma curva aí à esquerda? Prosseguir para 01? Ok, vai efetuar. O sinalizador demora a chegar e não tem conhecimento aqui. Ok, 7. Colado 59, controle 208, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Olho Salvador, boa noite, passarelo 2228. Passarelo 2228, contato radar, se manter o nível de voo 180, manter o perfil da saída árvore 2228. Libera da restrição, senhor, para a arma. Está livre da restrição, passarei do 2228. Ok, está liberada a restrição, 2228. Obrigado, senhor, melhor. passaria do 2228, vem na proa de Arbor. Proa de Arbor, 2228, possibilidade de coordenar direto conquista pra gente, senhor? Para 2000 pés, 2013, está livre da restrição em TAP. Reporte localizador estabilizado, 3600. 2103, livre da restrição em TAP, 3600, reportando estabilizado. Controle autoriza Rio 9890, vá para o Mátima. Só um minutinho. F1098. 098, autorizado pela LS, torre 98, 295, bom posto. 295, obrigado. Salvador, boa noite, gol 1098 no ILS. 1098, ajusta 1093 e reporta baixo aprovado. Votarei. Certo. Direto Tribe, Rio 9810. Passarei do 2228. Recife não autorizou direto conquista devido a dois tráficos que estão chegando no setor sudoeste. Ah, tá, ok, obrigado, senhor. Está confirmando, proa de bridge para o Rio 9810, positivo? Afirmo, proa de bridge, o Rio 9810. Bridge 9810, obrigado. Alô, Salvador, boa noite, é o Mike X-Ray Delta. Confirme. É o Tram, Mike X-Ray Delta, aqui na posição 2. Adiante. É a autorização de reboque para a posição 2, o PAC 3. Autorizado, chame o técnico. Ok, na sua escuta, obrigado. Mantenha minha escuta permanente. Ok. Baixou pra vó. Sou autorizado 90, vento 130 graus 059. Livre pouso 098. Rio 9810, chame Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 95. Recife, visual com a destra, tá, 3600. 00, autorizado sinal LS, torre 1895. 295, graças. Azul 4107, identifique, chegada a mar e desça para 4000 pés, ajuste ao time, estudando 013. Ano 098, no som 07, direito, 1209. Direita 2109, 1098. Salvador, boa noite, com 1090. Confirme. Voo 1098. Vive táxi, posição 08 do Pationo, mantém posição antes da Juliette. Juliette, mantém posição antes da Juliette, Pationo, posição 08. 08. Torre Salvador, uma boa noite, T3600, final do 90, baixou e travou. T3600, vento no 30 graus 079, pouso autorizado no 90. Livre pouso na 10, T3600. Escuta, Delta Índia, decolagem. Antes da Juliette, gol no 098. Juliette, mantém a posição. Vai manter no 098. Toda a passarela 2228. Prossiga. Gentileza, amigo final 170. Vai lá. Correto para. 160, senhor, desculpa. Aqui, de coordenar com isso, Salvador. Paulo, da 3600, livrou? Autorizado, passaria do 2228 e também estou autorizado para o de conquista da presente. 160, para o de conquista, 2228. Gol no 098, livre ingresso, portão 08. Livre ingresso 08, no 098. LS 3600. Teve ingresso, portão 04. Obrigado, ingresso, portão 4. Beleza. Pedro 2228, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288, 260, boa noite. Boa noite. Azul. 6908, acione identificação, chegada mar e desça para 2000 pés, 1093, ajuste. Informa até pushback, obrigado, boa noite. Boa noite. Ground, muito boa noite, é Portugal 020. Portugal 020, good night. Information on Bravo, in course, wait for copy. Searching for information Bravo, and we are fully ready to copy here, Portugal 020. Azul 4107, estabilizando ILS, pista 10. Azul 4107, autorizado final ILS, retorno 1186, 1895. 1895, boa noite. Boa noite. 70, vai alto Zulu 10, runway 10, after departure return left, Puka departure after Jamo. After Zipa, Zulu, India Papa, Alpha, Romeo. Skok 5105, Salvador de Pátria, 120-8. Perfect. Tango, flight level 370, airway Upper Zulu 10. Departure runway 10, when airborne, left turn. Book a departure to Jamo, after Jamo to Zipar. 5105 on the squawk, departure frequency 120.8 in Portugal 020. Good back correctly, report bad startup and push back, you are port 0020. Well, thanks for push and start, report 0020. Salvador, azul 4107, final, baixar travado. Pouso 120, bravo, zero, zero, hein? Livre, pouso, pista no zero, azul 4107. Patrão 07, seu solo 26, livre à direita, 129. Dois, não, boa noite. Salvador 1868, boa noite. Autorização Aracaju, por gentileza. 868, prepara Pouco Caju e Aguaracop. Aguardando. Fala Salvador, boa noite, Azul 4107, livrão. Azul 4107, Alfa Quilo para parte 3, atento sinalizador, previsto posição 06. Alfa Quilo para o pátio, atento sinalizador, 06, previsto Azul 4107. Gol 1868, pronto, copy. Promoção em curso, bravo, autorizado Aracaju, nível 230, Golf 677 Aerovia, decolada 10, curva esquerda, perfil da Serapuca, transição Caju, aciona 5107, controle 1208. Autorizado Aracaju 230, Golf 677, Puca, Caju, decolada 10, curva esquerda, 5107 aciona, chama 20.8, gol. Boa noite, Melo. Regimento Correio Champ, pronto, 01. Guardaremos. Fala, Salvador, muito boa noite, Gol 1-1-7-0-6-9-0 para 5-7-9-0 para 5-7-9-0. Formação. Bravo. 1-7-0, autorizado, Campina Grande, 3-7-0 nível. via Alpe Zulu 1-0. Decola da 10, curva esquerda, perfil da saída Puka, transição Zipar. Aciona 5-1, 1-1, controle 1-2-0-8. Chamado correto, chame pronto 03. Autorizado ILS X-Ray 1-0-2-6-9-0-8. 08, autorizado final ILS, Torre de Salvador, frequência 1895. 1895, obrigado, boa noite, Azul 6908. Pushback acionamento. Poderia, por favor, chamar táxi 1868. Sim, a gente reporta táxi 1868. Treino 0, embaixo travado. É crescente, livre pouso, 120 graus, via 2 a mais, pista 10, 6908. Livre pouso na 10, azul 6908. 908, somos 33, direito, 219, show. Direito, 219, obrigado, boa noite. Azul, 6908. Salvador, Star 3052, transformação, vamos lá para o destaque, tá? Oi, Star 3152, desça para 4 mil pés na proa de TAP, ajuste de altímetro no 093. 4 mil pés, proa de TAP, ajuste padrão. Autorizado, voa direto, Duna. Após de TAP, voa Duna, descendo para 2 mil. Duna 2 mil, proa de TAP. Solo Salvador, gol na 098. 098, prossiga. Estamos cientes da Bravo, autorização para Natal. Prepara a Puka transição do Ipai, aguarda a cópia. Sente Puka de Ipai, aguarda 098. Air Portugal 020, stand 1-1, fully ready for push and start. Coordinate with the ground staff and call me to taxi Air Portugal 020. Okay, clear to push and start, call back to the taxi, Portugal 020. Noite 68, pro taxi, estamos com 1-2-9 a bordo. duas horas, Maceió. Taxi à direita, Índia Alfa no ponto de espera, Torre 1895, ajuste no 093, boa viagem. Índia e Alfa à direita, 1895 lá, obrigado, bom dia. No 098, pronto, cota. Pronto, cota, no 098. Natal autorizado, 370 nível. Peso 1 a 0, decolada 10, curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Zipar. Oficina 51 no 2, controle no 208. Autorizado para Natal, nível 370, peso 1 a 0, decolada pista 1 a 0, curva à esquerda, saída Puca, Zipar. 51, 1 a 2 e controle 208, com 1 a 0, 98. Só confirmando, Puca, Jamo, após Zipar. Pouca, Jamo, Zipa, com 098. Chama pronto pro táxi no 08, gol no 098. Chama pronto no 098. Decolar, pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 8 lanches. A linha decola, 868. Solo o gol 1098, posição 8, pushback e atame. 1098, aguarda. Vai aguardar, 1098. Ruta 68 decolou os 41, controle 20, decimal 8. 208, boa noite. Seu Chile 6258, acione identificação, chegada a mar e desça até o nível de voo 050. Time to start taxiing. We have to be pushed. Until towed by the ground personnel, until the beam part number 8 by North American Portugal 020. Roger. We'll start moving now, they are positioning the truck. Roger. Salvador 628. liberada a velocidade, 6258. Liberada a velocidade, 6258. Coordenando meu equipe solo após a passagem do Airbus da TAP. Inicia o push, chama táxi. Gente, após o TAP, inicia, chama táxi. Já no avião. Quando poderia pedir o TAP para fazer o push lá na direção do 6 para a gente poder sair? Funcionamento é de acordo com o volume da infraero. A gente, ele vai iniciar o táxi, vai passar o seu início. Ah, tá bom. Obrigado. Autorizador, tá? 3152. 3152. Autorizado sinal LS, torre 1-8-1895. 1-8-1895. XNM 258, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado, pode voar na Prodiduna, visual? Não, negativo, mantenha esta armária e reporte estabilizado. Foi, o PA 3152, sem recado. 295. Foi, o PA 3152, sem recado. Cheque 3152, cheque o trem de pouso pista 10, vento 120 graus, reduzindo. Autorizado, atende interceptar, chama 6258, grato. Boa noite, 868, pode voar, ajuda presente? 868, chame Recife, na frequência 1285. 2085, bom dia. Bom dia. Hi, Abram, to India, then Alpha 2810, Kenneth 1013, confirm tower frequency 118.1. estava na frequência, please. Gol 972, acione identificação, chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. Mari 050, for vai, taxa. Está autorizado, Itaque, o 972. Obrigado, obrigado. Perdeu o contato com o Chaco Reis. Sim, vou informar. Está 3891, na sua identificação. Mantém o perfil da chegada Bonf, descendo até o nível de 4 mil pés. Com 1013 no ajuste. Tio, seu número 4 na aproximação, mantém o perfil da Star Bonf. Sim, tio, 3291. Portugal 020, approaching taxiway India, on FM. Okay, roger, stand by to enter the runway. Standing by to enter the runway, Portugal 020. Solo o gol 1-0 na viola.